forte abraço à galera do Ponto dos Frios. Meu amigo Júnior, tamo junto. Not Black, a voz do coração. Tudo começou com uma simples brincadeira, ABC cair no poço, esse monte de besteira, mas meu coração veio se apaixonar. Dum, dum, dum, dum, sempre que te olhava, acreditava com certeza, é você tudo que eu quero. Minha rainha, minha princesa, bate forte o coração quando vê o seu olhar. E hoje meu coração chama por você, essa louca paixão não dá pra esconder, pois o seu lindo olhar me contagiou. Sim, é você que eu quero. Como tudo começou, pra ser minha mulher, meu verdadeiro amor. Mais uma de Nad Black, hein? Barbearia Realce, tamo junto, Fabão. Tita Produções. Tudo começou por uma simples brincadeira, ABC cai no poço, esse monte de besteira, mas meu coração veio se apaixonar. Dum, dum, dum, dum, sempre que te olhava, acreditava com certeza, é você tudo que eu quero. Minha rainha, minha princesa, bate forte o coração quando vê o seu olhar. Hoje meu coração chama por você, essa louca paixão não dá pra esconder, pois o seu lindo olhar me contagiou. Sim, é você que eu quero. Como tudo começou, pra ser minha mulher, meu verdadeiro amor. Hoje meu coração chama por você, essa louca paixão não dá pra esconder, pois o seu lindo olhar me contagiou. Sim, é você que eu quero. Como tudo começou, pra ser minha mulher, meu verdadeiro amor.